então de volta nesta edição da quarta-feira na Rádio Boa Nova. Hoje a conversa com Pedro Coceiro, grande conselheiro da Confraria do Queijo da Serra da Estrela, confraria que realiza já no próximo sábado o seu 28º capítulo, com uma homenagem também importante no seio da própria confraria. Falamos de queijo da Serra da Estrela, isto tudo depois de uma grande realização que ontem aconteceu em Lisboa e que fez com que o queijo Serra da Estrela e também a festa que vai acontecer, a festa-feira que vai acontecer em Oliveira do Hospital, fosse falada e tivesse destaque nacional. Doutor Pedro Coceiro, seja bem-vindo à Rádio Boa Nova. Vamos falar então do queijo da Serra da Estrela. Também não podemos deixar de focar aquilo que aconteceu ontem em Lisboa, uma grande ação, uma grande realização numa iniciativa do município de Oliveira do Hospital. Doutor Pedro Coceiro, é cada vez mais importante e são necessárias ações como estas, como aconteceu ontem em Lisboa? Eu acho que sim, portanto, é sempre importante qualquer tipo de ação de promoção do nosso queijo, portanto, seja ela desta forma, seja de outra forma qualquer, isso por caso é indiferente. Penso que esta é mais uma que o município se balançou. Acho que fazê-la na capital é importante, acho que fazê-la fora daqui é importante, ter tido contacto com vários órgãos de informação nacionais, não só regionais, mas também nacionais, foi importantíssimo, ter a presença do nosso Ministro da Agricultura foi importantíssimo, e portanto foram reunidas ali uma série de condições que efetivamente acho que foram um passo em frente, não só na promoção do nosso queijo, mas também na promoção da própria feira. Isto porque fala-se que o queijo pode estar em risco, está mesmo em risco? Já vi esse risco mais longe. Efetivamente, não estou a dizer que esteja em risco, mas já ouvi mais longe. Isso porquê, doutor? O que é que tem agravado essa situação? Isso, efetivamente, as razões são conhecidas, penso eu, as razões são antigas, e isto gira tudo, efetivamente, em primeiro lugar, parece-me a mim, os incentivos que os próprios produtores têm à produção da nossa ovelha Serra da Estrela. Eu parece-me aí que aí é a introdução das raças exóticas, ou seja, cada vez maior número de raças não autóctones no nosso país e na nossa região vai fazer com que, efetivamente, a própria Serra da Estrela, a própria ovelha Serra da Estrela, vá ganhando cada vez menos espaço. E porquê que essas raças autóctones, e desculpe interrompê-lo, são assim tão apetecíveis? São dão animais, mais leite? Dão, exatamente. Porque são apetecíveis, porque dão incomparavelmente mais leite, não com a qualidade da nossa ovelha Serra da Estrela, não com o teor de gordura que o leite da nossa ovelha tem, mas que efetivamente produz muito mais. E agora isto só se pode combater isto, naturalmente, se também o custo desse próprio leite e os incentivos à produção desse próprio leite seja diferente. E agora o que é facto é que neste momento isso ainda não aconteceu. E, portanto, a partir do momento em que o preço é todo igual, independentemente se ele seja de uma ovelha Serra da Estrela ou de outra ovelha qualquer, obviamente que os nossos produtores têm contas para pagar, têm famílias para sustentar e, obviamente, vão para aquelas ovelhas que dão mais leite. Isto não é preciso fazer grandes contas. E é este ponto que tem que ser combatido. Portanto, seja lá ele através, como ontem ouvimos o Sr. Ministro falar, e acho que muito bem, se isto for para a frente, a partir da classificação do leite, e a partir da classificação do leite, o leite vai ser classificado de acordo com o teor de gordura que tem e de outras características, e obviamente que o seu preço também vai ser diversificado relativamente a essas características. Quando isto assim for para a frente, aí parece-me que sim, que isto é um bom passo no sentido de nós podermos cativar mais gente para a produção do queijo Serra da Estrela. Se isto não acontecer, obviamente as ovelhas não acabam, mas a Serra da Estrela, como eu disse há pouco, terá o seu espaço reduzido, e aquelas características que o nosso Serra da Estrela tem, ser produzido com as características que deve ter, ou seja, isso é muito simples, ele terá que ser produzido por uma ovelha da raça Serra da Estrela, o Churramo Nogueira, como já foi dito, ele terá que ser coagulado pelo cardo, ele terá que, como aditivos, terá que ter apenas e só o sal, e ele terá que ser produzido na nossa área de produção, em que as ovelhas, como os pastos que são produzidos aqui com o nosso clima e com os nossos terrenos. São estas características, isto não é novidade para ninguém, mas desde que a gente cumpra isso, o queijo não desaparece. Agora, efetivamente, Onde eu vejo aqui mais problemas de início, efetivamente, é com a introdução de novas raças e com cruzamentos com as nossas e tal, isto vai ser um problema complicado. Portanto, isso leva ao surgimento de outros queijos que podem parecer muito semelhantes. Respeitáveis, mas não são Serra da Estrela. Portanto, isso, porque o Serra da Estrela tem que ter mesmo o leite das ovelhas da Serra da Estrela. Isso obriga a certificação, não é? Exatamente. O processo de certificação. Compramos um queijo Serra da Estrela, sabemos necessariamente que ele é feito a partir do leite, do leite com da Serra proteína, da Estrela, exatamente. Ainda que no seu rótulo não conste Serra da Estrela, não conste a proveniência do leite, já se sabe. Neste que momento Serra... isto parece que está em modificação, espero bem que sim, mas quando isso acontecer acho que tem, é um ponto importante na evolução do processo. Uhum. Portanto, considero importante esta medida da rotulagem, mas não suficiente. Não suficiente, mas é um bom ponto, exatamente. Outras questões que nós temos que pensar, efetivamente, é dar incentivos aos nossos produtores. E tentar que desburocratizar um bocadinho algumas questões e alguns problemas que os nossos produtores têm, nomeadamente, por exemplo, uma queijaria, fazer uma queijaria que é um conjunto de problemas que os nossos criadores têm, a burocratização de todo o processo que é algo de muito complicado, a própria fiscalidade dos nossos produtores, eles sofrem muito com isso. Obviamente que há pessoas que estejam a ouvir isto e dizem não são os únicos, é verdade, mas estes efetivamente são atingidos com mais intensidade. São muitas as exigências. São muitas as exigências que, enfim, qualquer pessoa que se queira meter neste negócio passado 24 horas desiste, efetivamente. E nós temos visto que os produtores vão desaparecendo, e para aparecer um novo é uma coisa complicada e rara de acontecer. Claro. Ainda ontem o próprio Presidente Angose falava da diminuição do efetivo animal. Exatamente. Em 5 anos assistiu-se a uma redução de 120 mil para cerca de 80 mil. Portanto, isto é uma consequência também do desaparecimento dos pastores. Há cada vez menos pessoas interessadas em seguir. Isto é um ciclo vicioso, é porque desaparecem os pastores porque não há ovelhas, ou desaparecem as ovelhas porque não há pastores. Eu acho que não há pastores porque não há ovelhas. E cada vez menos a pastorícia é algo que ativa as pessoas, que ativa poucas pessoas. Porque não é bem remunerada, porque não é bem incentivada, porque os lucros que as pessoas têm com este tipo de atividade é cada vez menor. E, portanto, é algo que quem de direito terá que encarar, porque isto para as economias locais, estamos a falar do Serra da Estrela, e, portanto, para os conselhos desta área toda, isto é quase que não se podem dar ao luxo de ignorar a joia que têm entre as mãos. Uhum. Mas agora esta joia desaparece. Efetivamente, esta joia desaparece e, como eu disse há pouco, já esteve mais longe de desaparecer por completo. Efetivamente. Portanto, este queijo de Serra da Estrela que está ainda em risco, e isto devido, então, como disse, à introdução de outras raças, não é? E também, e consequente, diminuição do leite, que é o responsável por o sabor, que é do queijo da Serra da Estrela. Este queijo que é uma maravilha da gastronomia portuguesa. A confraria candidatou este queijo ao conhecido concurso, que não saiu nada mal. E esta é uma maravilha reconhecida assim no âmbito do concurso e pela generalidade das pessoas. Exatamente, isto é algo que é quase que transversal. Aliás, eu ainda me lembro quando nos candidatámos ao concurso, e depois de todas as provas a que fomos sujeitos, se havia, de todas as candidaturas, se havia alguma que era dada quase como certa, que seria uma das sete maravilhas, era o do queijo Serra da Estrela. Portanto, isso aí acho que é significativo da qualidade do nosso produto e da qualidade do queijo, naturalmente. E este reconhecimento veio ajudar a proteger, a valorizar mais valorizou, o queijo? Valorizou, defendeu, divulgou-se muito com a partir do momento em que foi atribuído este galardão. Efetivamente, foi uma ajuda boa. Mas agora tudo isto não chega, isto tem que ser acompanhado agora também de algumas medidas concretas para que a coisa possa andar para a frente. Portanto, a rotulagem foi uma medida anunciada ontem pelo Ministro da Agricultura em Lisboa. Eram precisos outros incentivos, como referiu. E também por cá, a Câmara Municipal aprovou um apoio dado às queijarias para o processo da certificação. Como é que vê esta medida da Câmara Municipal? Da parte da Câmara Municipal, acho que tem feito tudo. Enfim, eu penso que é difícil pedir mais à Câmara Municipal que ajude os produtores, e, efetivamente. Agora, tudo isto também tem um limite. Há certas coisas que não são da competência da Câmara Municipal, portanto, ela também não poderá ajudá-los. Agora, dentro daquilo que a Câmara Municipal tem feito, nomeadamente até a questão da feira e o incentivo que tem em trazer cá tanta gente, e a promoção que ele tem feito à feira, acho que deve ser aplaudido por toda a gente, e não é por aí que se possa criticar a Câmara Municipal, que não, e penso que é difícil alguém poder dizer que a Câmara Municipal não ajuda ao queijo e não ajuda aos produtores. Agora, tudo isto tem um limite. Isto é um pouco também como a confraria e a Câmara e tal, e tudo isto, porque a confraria faz o que pode, naturalmente. Agora, a confraria tem as suas competências, como a Câmara tem as suas competências, e agora outras entidades têm as suas competências. Agora, cada um tem que cumprir com as suas. Agora, a confraria, por exemplo, não pode cumprir com determinado tipo de atividades que não é nem pode, nem consegue fazer, porque não é da sua competência, efetivamente. E a Câmara, a mesma coisa. E agora entram aí associações, entra aí o nosso governo, entram aí as instituições turísticas, todo este conjunto de agremiações têm que dar um impulso final para que o queijo não desapareça, naturalmente. Mas se nós começarmos pela questão da introdução das raças não autóctones, isso aí já é um excelente passo, e pôr o preço do leite diferenciado, pôr o preço do leite da nossa ovelha Serra Estrela diferenciado do preço dos outros leites. Isso é fundamental. Muito bem. Falava há pouco de competências, das competências de cada um. Qual é que é, então, neste âmbito, e para quem não conhece muito bem o trabalho da confraria, qual é a competência da confraria do queijo? Nós somos agentes, e eminentemente somos agentes culturais, ou seja, nós tentamos divulgar, promover e defender o queijo Serra da Estrela e tudo o que tenha a ver com a ovelha Serra da Estrela, portanto, o próprio borrego Serra da Estrela, o requeijão, iogurte, todos esses produtos que são extraídos a partir da ovelha Serra da Estrela. Agora, fazemos isto de uma forma lúdica, fazemos isto de uma forma cultural e histórica. Nós não somos agentes comerciais, nós não somos agentes turísticos. Nós temos que sempre, dentro desta base histórica e cultural, nós temos que nos relacionar e nos apoiar muito noutro tipo de entidades. E é na confluência do nosso trabalho com o dos outros, e sim, chegamos ao ponto final que pretendemos. Um dos momentos que marca os capítulos de cada confraria é uma descrição do queijo da Serra da Estrela, nomeadamente a quem é entronizado com frade. É dado o queijo a saborear e depois é pedido que se descreva o que é que sabor é que fica ao provar o queijo da Serra da Estrela. O Dr. Pedro Conceiro é suspeito, não é? Aliás, é o grande conselheiro da confraria, tem mais é que falar bem do queijo Serra da Estrela, mas como é que descreve o queijo Serra da Estrela? Como é que descreve o sabor? Como é que eu descrevo o sabor? Eu acho que para já é um sabor único, para já que é um sabor que efetivamente lembra. Eu relaciono sempre o sabor. Quando um produto é bom e excelente, e isto acontece com o queijo Serra da Estrela, a gente relaciona-o sempre com a área de onde ele provém. Efetivamente, quando se come um queijo Serra da Estrela, a gente vê logo onde é que o estamos a comer, a gente vê logo onde é que aquilo vem. É impossível pensar que um queijo daqueles possa ser feito noutro lado qualquer que não seja aqui na área de produção, seja em Oliveira do Hospital ou seja. E quando um produto tem esta capacidade, bem, penso que chegou quase que ao auge. Agora, depois, dentro das características do próprio queijo, obviamente que tem. Poderíamos pensar se é um queijo mais amanteigado. Há pessoas que gostam dele mais amanteigado, há pessoas que gostam dele menos amanteigado, há as pessoas que fazem do queijo velho, que é aquele queijo mais duro, que fazem quase que um alimento quase que só pode ser consumido com os deles. Portanto, tudo isto agora entra um bocadinho o gosto e a capacidade de cada um deles para o apreciar, mas acho que efetivamente são gostos, que é um tipo de queijo que não há outro no mundo. E basta ele não ser Serra da Estrela, ou seja, basta ele ser introduzido leite que não seja das nossas ovelhas, basta ele se calhar ser produzido numa área fora daqui, as características do queijo que nós consumimos já não é a mesma. Doutor, e há sempre esta questão, e deve ou não deve ser comido à colher? Eu continuo a dizer que não. Portanto, o queijo, aliás, o bom queijo Serra da Estrela não é aquele que é excessivamente amanteigado. Portanto, obviamente, se ele for excessivamente amanteigado, já é uma causa para depreciação do próprio queijo. Portanto, não teve tempo de maturação necessário, não é? Portanto, aquilo é um queijo de semicura. Certo? Semicura, portanto, é um queijo que pode ser ligeiramente amanteigado, mas não é daquele que se esbarrante, desculpa a expressão, no prato. esse aí já é um queijo que já tem alguns defeitos. Agora, se é para ser um queijo desses, nós, esses, efetivamente, não o podemos comer à fatia, terá que ser comido quase com a colher. Agora, no queijo que é de semicura, esse, efetivamente, deverá ser comido fatiado para nós podermos apreciar todo o sabor, que é diferente entre a porção da fatia que vem do centro do queijo ou a porção da fatia que vem da periferia do queijo. São sabores diferentes, agora o conjunto é que faz o sabor do queijo. E já agora, o que é que acha da utilização do queijo para outros pratos culinários, seja sobremesas, seja salgados? Nada contra, embora eu continue a apreciá-lo pessoalmente, e se calhar grande parte das pessoas continua a apreciá-lo da forma tradicional dele ser consumido. Com broa, com vinho tinto. E já agora, antes como aperitivo ou como sobremesa? Nós não somos fundamentalistas nisso, mas eu dou-lhe a minha opinião. Eu acho que o queijo é tão bom e não é propriamente um alimento leve, muito leve. E, portanto, eu prefiro sempre comer como entrada. Como entrada. Agora, nada tenho quem o queira comer como sobremesa. Isto aqui parece-me que não há regras fixas. É uma questão um pouco do gosto, mas parece-me que fica melhor ele comido acompanhado de um bom vinho tinto aqui da região do Dão, uma boa broa, e antes da gente meter na boca outro tipo de alimentos. Isto é esta hora, abre-nos aqui a todos um bocadinho o apetite. Doutor Pedro, estamos prestes a assistir a mais um capítulo da confraria. Vai ser no sábado, no âmbito também do programa da Festa do Queijo, que vai acontecer em Oliveira do Hospital. O que é que está reservado então para este capítulo da confraria, que vai ser todo realizado na capela do convento do Desagravo, em Vila Pouca da Beira? Exatamente. Este ano, portanto, a nossa cerimónia capitular vai ser marcada por dois momentos. Um deles vai ser, nós convidamos o Dr. Jorge Coelho, está presente como responsável da queijaria Val da Estrela. De Mangualde, não é? Mangualde, exatamente. Em que lhe pedimos para ele tentar explicar um pouco o projeto em que se meteu em Mangualde, e penso que é um projeto inovador, com as suas características, e efetivamente impulsiona um pouco, vai ser um pouco mola dos nossos pequenos produtores de ovelhas Serra da Estrela. Isto porquê? Porque o Dr. Jorge Coelho não é produtor de ovelhas, ele construiu a sua queijaria, mas quer apenas e só fazer queijo DOP, ou seja, queijo Serra da Estrela com denominação de origem protegida. Isto pressupõe o quê? Pressupõe que todo o leite que ele adquire só o pode fazer, e só o está a fazer, a partir de ovelhas Serra da Estrela. Por isso ele tem uma rede de contactos e está a adquirir esse mesmo leite em vários concelhos, entre os quais aqui Oliveira do Hospital, leite de ovelhas Serra da Estrela de variados produtores, o que por si só já é um incentivo aos nossos produtores de ovelhas Serra da Estrela. E também com a parte boa, se assim se pode dizer, é de que pagam um bocadinho acima da média do que aquilo que está a ser pago neste momento pelo preço do leite, e faz alguma diferenciação relativamente ao leite que não é Serra da Estrela. Portanto, isto aqui são passos positivos. E consegue ali uma grande produção do queijo de Serra da Estrela? Está conseguido, de acordo com o que ele me informou. Ele neste momento penso que está a produzir à volta de 200 ou 250 queijos dia, o que já é muito bom, e com a perspectiva de poder chegar aos 500 queijos dia, na tentativa de, pela primeira vez, nós podermos ter capacidade de exportação do nosso queijo Serra da Estrela. Se ele o conseguir, acho que é uma grande mais-valia. Pela primeira vez nós conseguimos pôr o queijo já em quantidade razoáveis para além de fronteiras, o que será muito bom. E foi nesse sentido, em termos de alguma experiência inovadora e de algum incentivo para outros produtores, que nós convidámos o Dr. Jorge Coelho a vir cá então no sábado também para, durante a nossa semana capitular, dar as informações que entender sobre o seu projeto. Ainda a propósito então do capítulo, um momento importante vai ser também a homenagem. que vai ser feita ao grão-mestre. Exatamente, ao nosso grão-mestre, efetivamente. Da confraria, o que é que vos leva então a fazer esta homenagem? O professor Vial Freire é uma figura incontornável do mundo das letras e da cultura, não só na região, mas quase que nacional. É uma figura que, se calhar, não existe, isto não é. Ele é o grão-mestre eterno da confraria. Portanto, ele nasceu com a confraria e, se calhar, vai sair sendo grão-mestre. E, portanto, nós nunca conhecemos outro grão-mestre. Não é que seja não é um cargo propriamente executivo, é um cargo que ele tem representado da melhor maneira durante estes 28 anos de existência dele, e é uma figura quase que emblemática da confraria. Não se esqueça que há gente que me disse durante estes 28 anos, em que existe a conferir, que nos visitou e que veio a Oliveira do hospital e que visitou e que participou nos eventos onde a conferia tinha presença, que muito, houve muita gente que ia lá só para ouvir o professor Leal Freire. Portanto, só ouvir forma... o professor Leal Freire era motivo suficiente para cativar as pessoas a nos visitarem. Isto diz qualquer coisa. Ele tem uma capacidade oratória ímpar, ele tem um conhecimento histórico ímpar, e para quem esteve ligado não só à confraria, mas também à ANCOSE, do qual foi presidente da Assembleia Geral também quase desde a sua fundação. Isto é uma figura que, esta homenagem parece-me que peca só por ser tardia, porque de resto penso que não há ninguém que possa levantar um dedo e estar contra homenagear uma figura deste calibre. Até porque também a idade já é um pouco avançada, não é? Sim. Daí também... alguns problemas de saúde, ele vai estar presente na cerimónia, mas penso que não, a intervenção dele vai ser muito diminuta, mas de qualquer maneira é com muito gosto que nós ainda podemos fazer isto e o facto de ele fisicamente estar presente vai ser muito bom. Muito bem, e uma homenagem diante então ainda da presença de Manuel Leal Freire, o grão-mestre da Confraria do Queijo da Serra da Estrela. Dr. Pedro, e entronizações estão previstas também? Não, este ano não há entronizações, efetivamente a única entronização que vai ser é o próprio professor Leal Freire, que vai ser entronizado como confrade mérito da nossa conferia, apesar de ele ser confrade fundador, mas pronto, é o grau acima e é isso que vai ser apenas essa, não vai haver qualquer outro tipo de entronizações desta vez. Por também participação da confraria, a confraria também anima e dá uma vida importante à festa do Queijo da Serra da Estrela. Há outras confrarias convidadas? Exatamente, que vão nós estar convidamos, por cá. Como é norma, outras confrarias, já temos uma inscrição de à volta de 30 e poucas confrarias, das quais 5 ou 6 são espanholas, como é normalmente, que são confrarias ligadas também ao queijo, desde a região de Manchega, desde as Astúrias, desde o País Vasco. Tudo isso nos estarão cá mais uma vez para nos visitar e para trazer os seus queijos e para conhecer melhor o nosso. E depois variedíssimas, perto de 30 confrarias a nível nacional, desde o Algarve até ao Minho, que também estarão cá presentes. Nós vamos recebê-los na Câmara Municipal. Vamos com eles fazer uma visita à feira e depois daí deslocamos então para a pousada do Convento do Grave, onde será a cerimónia e termina naturalmente com as nossas especialidades, com o banquete, e para todos degustarmos o nosso borrego, o nosso queijo, o nosso requeijão, iogurte e tudo isso. É isso que as pessoas querem quando nos visitam naturalmente. Este é um trabalho quase de intercâmbio, não é? Tal como as confrarias vêm até cá, vocês também. Exatamente. Nós, é prática habitual. É prática, não é que só lá vamos se eles cá vierem, mas isto faz parte da convivência, as confrarias têm muita gente e, portanto, quando os representantes das confrarias vão variando, vão passando isto a outros e se gostarem, passam a palavra, e efetivamente é isso que tem acontecido connosco. Muito bem, doutor Pedro Coceiro, muito obrigada por ter vindo à Rádio Boa Nova, às portas desta festa do Queijo da Serra da Estrela, em Oliveira do Hospital, o Queijo da Serra da Estrela que é rei e que também motiva todos os elementos desta confraria, que conta já então com 28 anos, não é? Acontece o 28º capítulo, espera então uma grande jornada dedicada ao queijo neste fim de semana. Exatamente, esperemos que o tempo nos ajude e corra tudo muito bem. Está previsto, não é? Está, pelo sim, menos. Senhora. Doutor, muito obrigada. Muito obrigado, pela sua presença. Tá. Estivemos então à conversa com Pedro Coceiro, ele que é o grande conselheiro da Confraria do Queijo da Serra da Estrela, tudo isto em defesa da iguaria desta maravilha da gastronomia portuguesa, o Queijo Serra da Estrela, que é também considerado por muitos um dos melhores queijos do mundo. Ficamos por aqui. Quarta-feira, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Também saudações a todas as mulheres que nos escutam diariamente.